que amar você entrou em minha vida, que era preta e branca, agora é colorida, com cores de alegria, paixão e desejo. E quando te beijo, meu coração bate forte. Eu, por pura sorte, o meu destino foi legal. Te trouxe para mim, levantou o meu astral. Você diz que me ama de verdade, e eu digo que te quero, e não é só amizade, pois você conquistou o meu coração. Me mostrou realmente como nasce uma paixão. Quando vejo você, fico meio encabulado, pois eu sonho toda noite com você ao meu lado. Eu fecho os olhos e a vejo em minha frente. Eu não consigo tirar você da minha mente. Sou o homem mais apaixonado do planeta, e essas palavras quero que você não esqueça. Não esqueça, não. Eu te amo. Preciso te ver novamente, eu te amo. Eu te amo. Se você não amanhece meu dia, eu te amo. Preciso te ver novamente, pretinha. Eu te amo. Eu não sei como aconteceu e nem ao menos porque, só sei que você nasceu pra mim, eu nasci pra você. O amor aparece sem ao menos ser chamado, com um gosto de ternura e sabor de pecado. Quando vejo você, me sinto mais poderoso, pois não consigo esquecer o seu jeitinho carinhoso. Sua meiguez me deixa alucinado, e a tristeza toma conta quando eu não estou ao seu lado. Porque eu só a vejo nos finais de semana, mas estou alegre, pois existe alguém que me ama. Quem me trata com muita simplicidade, com frases doces de amor, me mostra felicidade. Os seus lábios tão doces, macios como algodão. Te amo, te quero, enfim é paixão. Então venha, venha me abraçar. O meu coração sem o seu é capaz de parar. Não esqueça, não. Eu te amo. Preciso te ver novamente, pretinha. Eu te amo. Sem você não amanhece meu dia. Eu te amo. Preciso te ver novamente, pretinha. Eu te amo. Sem você não amanhece meu dia. Descobri o que é amar você, entrou em minha vida, que era preta e branca, agora é colorida, com cores de alegria, paixão e desejo. E quando te beijo, meu coração bate forte, e por pura sorte, o meu destino foi legal. Te trouxe para mim, levantou o meu astral. Você diz que me ama de verdade, e eu digo que te quero, e não é só amizade, pois você conquistou o meu coração. Me mostrou realmente como nasce uma paixão. Quando vejo você, fico meio encabulado, pois eu sonho toda noite com você ao meu lado. Eu fecho os olhos e a vejo em minha frente. Eu não consigo tirar você da minha mente. Sou o homem mais apaixonado do planeta, e essas palavras quero que você não esqueça. Não, não, não esqueça, não. Eu te amo. Preciso te ver novamente, pretinha. Eu te amo. Sem você não amanhece meu dia. Eu te amo. Preciso te ver novamente, pretinha. Eu te amo. Sem você não amanhece meu dia. Não, não, não.